ao Deus que me deu tudo. Eu dou meu coração. Mais caro, derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda minha devoção. Eu te entrego tudo. Que suba a ti.